Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Começa agora mais uma edição do nosso Nostalgia, Som e Magia. A edição de hoje para domingo, 19 de janeiro de 2014, uma edição que espero eu que venha a ser do seu inteiro agrado. O programa de hoje vai ser um pouco mais pequeno, dado o facto de que iniciamos meia hora mais tarde e estamos a tentar não atrasar a nossa programação. Bom, acontece, mas estamos a tentar que isso não aconteça. De forma que vou deixar passar as três primeiras músicas, Nat King Cole com Ansiedade, é assim que vamos abrir a edição de hoje do nosso Nostalgia, Som e Magia. Provei também o cantor português Zeca Afonso, ou José Afonso, como preferir, com Traz Outro Amigo Também, e Simone de Oliveira, com o clássico A Luz dos Olhos Teus. É um tema lindíssimo que vai fechar esta primeira sequência do nosso Nostalgia, Som e Magia. Espero sinceramente que goste, e se gosta de músicas antigas, se tem até idade para se lembrar destes lançamentos, pois muito bem, está convidado ou convidada a ficar comigo até ao final desta edição. Espero que goste, eu sou o Carlos Bonaparte e depois com muito gosto que estou consigo. Vamos agora ouvir Ansiedade, na voz de Nat King Cole. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Amigo, maior que o pensamento,

I Do It For You. É de todas estas música mais recente do nosso Nostalgia Sem Magia. É desta forma que vamos seguindo na edição de hoje do nosso programa, que daqui a bocadinho chega ao final. A minha próxima intervenção será a última neste programa, pelo menos nesta edição. Vamos à música ouvinte e iniciamos com I Just Called to Say I Love You, de Stevie Wonder. No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring. No song to sing. In fact, here's just summer's high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night, no autumn breeze, no falling leaves, not even time. No Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring, but what to me, speaking words of wisdom

bonita música esta de Bryan Adams, recordando e de que maneira a música Everything I Do It For You. Eu lembro-me muito bem desta música, ela até tinha assim uma versão do Deus do Choque, não é? Uma música bem bonita. Mas aquela que eu mais me recordo, pelo menos recordo muito bem desta música, Petite Fille du Soleil, a música do cantor Christophe. E é, sem dúvida, foi sem dúvida um grande sucesso. Mais um que fica para a história. Christophe com Petite Fille du Soleil. Vamos ouvir esta melodia. Para fechar a edição de hoje do nosso Nostalgia Som e Magia, tem ainda La Bambola de Cathy Bravo e O Mio Signore, uma recordação de 1962 de Eduardo Vianello. E é assim que as portas se fecham, com estas recordações tão bonitas. Na próxima semana, se ele correr bem, hei de lhe trazer músicas de Léo Ferré. Lembra-se? E da Charlotte René. Charlotte René, há tanto tempo que não ouço. Vamos conferir, quem sabe, na próxima edição da nossa Nostalgia Sem Magia. Para já, eu, Carlos Bonaparte, despeço-me, desejo aos nossos ouvintes a continuação de uma ótima noite e fiquem bem. Já de seguida, para todos aqueles que gostam de continuar a recordar, vamos ficar com De Volta para o Sucesso, a voz de Jonatas de Moraes. Fique bem, boa noite. E agora então para ouvir a música de Christophe, chamada Petite Fille du Soleil. Até para a semana, ouvinte. Boa noite. Petite Fille du Soleil, le matin va venir. Petite Fille du Soleil, je dois partir. Petite Fille du Soleil, je garde un souvenir. Petite Fille du Soleil, nos délires. D'autres envies, d'autres rêves viendront dormir dans tes nuits. Déjà le jour se lève. Te dire que tout est fini, tout est fini. Petite fille du soleil, le matin n'attend pas. Petite fille du soleil, non, ne pleure pas. Petite fille du soleil, surtout. Je t'aime, demain je serai loin d'ici, bien loin d'ici. Petite fille du soleil, le matin va venir. Petite fille du soleil, je dois partir. Petite fille du soleil, Antena Web. Sintoniza-te. tu me fai girar come fossi una bambola. Poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sono triste e stanca tu. Pensi solo per te. No ragazzo, no, no ragazzo, no, per mio amore non riderei. Non ci gioco più, quando giochi tu, sai far male da piangere. Da stasera la mia vita nelle mani di un ragazzo, no, non la metterò più. Tu mi fai girare come fossi una bambola. Poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sarà triste e stanca. Pensi solo. Signore, in questo mondo io non ho avuto tanto, eppure sono contento, sono contento. Oh mio Signore, io ti ringrazio di ogni cosa che ho avuto. Grazie per tutto quello che tu hai fatto per me. Per me. Però se questa sera posso farti una preghiera, fa che domani, fa che domani lei ritorni da me. Oh mio Signore, in questo mondo io non ho avuto tanto, eppure sono contento, sono contento. Però posso farti una preghiera, fa che domani